Dando continuidade a respeito do tema sobre caridade, vamos falar um pouquinho da história, né? Houve, digamos assim, duas grandes divisões daquilo que se chama hoje de religião cristã. No início, existia somente aquilo que se conhecia por a Igreja Católica Apostólica Romana. Era a única, na época não existia outra. Mas aconteceu lá no final do século X, início do século XI, uma grande divisão da religião. Então, lá aconteceu aquilo que se chamou uma divisão entre Igreja Católica Apostólica Romana e as igrejas ortodoxas, católicas ortodoxas, gregas, de Constantinopla, e outras da Rússia, inclusive, da União Soviética, que na época era a Rússia, né? Daqueles países, digamos assim, mais orientais. Foi a primeira grande divisão que aconteceu da religião cristã. Mas assim mesmo, essas duas igrejas, por motivos banais e sem importância, às vezes até econômicos, elas continuaram como tendo a máxima de fora da igreja não há salvação. Era a máxima deles. Fora da igreja não há salvação. Lá em 1500 e alguma coisa, aconteceu uma outra, segunda, grande separação, tá, da religião cristã, que foi a criação da Igreja Evangélica Luterana, a Igreja Evangélica de Martim Lutero, certo? Que inclusive enfatizava lá naquelas 90 e tantas teses que ele colocou lá na igreja, onde ele era o pároco, que se chama, né? Ele colocou naquelas 92 ou 95 teses, ele pregou na porta da igreja, e naquela época lá era um momento de bastante turbilhão econômico, político, naquela época lá na Alemanha. E naquela cidadezinha lá se criou, então, aquilo que se chama hoje a Igreja Evangélica Reformada, a Igreja Evangélica Luterana. E, inclusive, ele deu ênfase a essa questão de fora da igreja não há salvação, e ele colocou mais ainda, que não são nas boas obras que se tem a salvação. Por motivos econômicos, né? Alemão que ele era. Inclusive, ele falou isso. Não são nas boas obras, quer dizer, nós, para nos salvarmos, ele dizia, não precisamos fazer boas obras, apenas ter fé, que a nossa fé é que vai nos salvar. Bom, era a ideia dele, e hoje existem milhões de fiéis que seguem, digamos assim, a doutrina da Igreja Reformada, a Igreja do Lutero, e depois outras, tantas igrejas hoje evangélicas, pentecostais, neopentecostais, que mais ou menos elas seguem nesse mesmo padrão, nessa mesma lei. Lei, entre aspas. Mas aí existiu lá em 1850, 1860, aquilo que se chama do advento do Espiritismo. Ele veio totalmente diferente, com ideias totalmente contrárias. Ele veio dizer que não é somente na igreja que vem a salvação, mas é na caridade. É na caridade que está a salvação. Ele veio assim, o Espiritismo, através desse livro aqui, O Evangelho Segundo o Espiritismo, ele veio nos dizer aquilo totalmente ao contrário, que não é na igreja, que fora da igreja não há salvação. Ele veio dizer que é fora da verdade, fora da caridade, é que não está a salvação. É que através da caridade está a nossa salvação. É na caridade, é na nossa vontade de fazer o bem aos outros, sem interesse próprio, não importa o tipo de bem, como o Antônio falou, né? Seja material e aquele que é mais importante ainda, o moral. Mas é fazer o bem, não se importa a quem, sem querer nada de algo em troca. Essa é a verdadeira caridade. Então, fora da caridade, não há salvação. Isso é uma máxima, gente. É uma máxima que está aqui, ó, na página 203, Instrução dos Espíritos, está bem explícito aqui dizendo: fora da caridade não há salvação. Isso é uma máxima, uma das primeiras máximas da questão religiosa, né, Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec colocou, digamos assim, daquele conhecimento religioso teológico dentro do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Quer dizer, contrariando séculos e séculos, né, de uma ideia totalmente contrária, dizendo que fora da igreja não há salvação. Quer dizer, antes as coisas eram feitas por interesses, não só de um tipo de igreja, mas de todas as igrejas. Porque o interessante para eles era que as pessoas fossem à igreja, claro, por motivos econômicos, por motivos financeiros, pela detenção do poder. Essa é a questão. Então, isso que é importante: fora da caridade não há salvação. Qualquer tipo de caridade que seja. E dando continuidade também daquilo que foi falado primeiro, eu sou obrigado aqui a ler um texto para vocês, que não é um texto, é um poema. Já foi falado primeiro aqui do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, né, ele foi, eu diria que depois de Jesus, um dos maiores médiuns que existiu. Ele era vidente, ele era clarividente, ele era audiente, ele falava com os espíritos. Tanto que quando ele escreveu essas linhas que eu vou falar para vocês aqui, ele provavelmente estava sendo intuído por entidades extremamente elevadas, né, da hierarquia espiritual, que é aquilo que foi falado primeiro, que se tornou inclusive letra de uma música. Muito interessante. Então aqui, o título, aqui o subtítulo é A Necessidade de Caridade Segundo São Paulo. Isso aqui é um poema, isso aqui é uma poesia, é muito profundo. Se vocês conseguirem depois lerem, é na página 200, né, no capítulo 15 do livro Evangelho Segundo o Espiritismo. Então diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. Quer dizer, não seria nada, apenas uma coisa material. E quando eu tivesse o dom da profecia e conseguisse penetrar todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e quando eu tivesse ainda toda a fé possível e até em transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando eu tivesse ainda destruído todos os meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Isso aqui serviu de letra de uma música do Renato Russo, né, da Legião Urbana, só que ele mudou a palavra caridade para amor, certo? Na verdade, caridade e amor daria para dizer que são sinônimos. Que quem está fazendo caridade está fazendo o quê? Está amando as outras pessoas de uma forma totalmente desprendida, de uma forma totalmente espontânea, sem querer nada em troca. Qualquer tipo de amor. O amor filial, de mãe, de pai para filho. O amor paternal, maternal. Qualquer tipo de amor desprendido, o amor de marido para mulher, mulher para marido, namorado para namorada. Se existe esse amor, esse amor, digamos assim, desprendido, esse amor sem interesse próprio, não é nada mais, nada menos do que uma caridade. Uma caridade no bom sentido. Não aquela caridade de ter pena, isso aí seria piedade. Mas aquela caridade de colocarmos exatamente o nosso sentimento de amor, de benevolência, de desprendimento material total em benefício aos outros. E mais uma coisa que é importante hoje. É, porque o Kardec, ele sempre fez questão de nos colocar, inclusive no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, a ideia de que com o passar do tempo, das décadas, e também aquela, inclusive agora dos séculos, né? Já passou um século e meio depois que ele escreveu tudo isso, a gente vai agregando novos conhecimentos e novos valores, novas, digamos assim, novas ideias. E na caridade, hoje, a gente pode agregar, sim, uma outra coisa muito importante, que é a caridade para com os animais. Muitas vezes a gente não tem nem sequer consideração. Nós devemos ter caridade e consideração, sim, até com os animais que nos servem de alimento. Caridade com a natureza, coisas que até alguns anos atrás ninguém tinha. Caridade com a natureza, sim, o meio ambiente. As pessoas que não têm caridade dentro delas, com os seres humanos, não vão ter caridade nem sequer com a natureza, com o meio ambiente, questão ecológica. Então, dá para abranger hoje a questão da caridade de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente na questão dos animais irracionais, entre aspas, né? Porque às vezes tem muitos animais irracionais que são mais racionais do que nós próprios, e a questão ecológica, a questão da natureza. Então, fica aqui essa proposta de reflexão, né? Para que quando nós saímos daqui, para a gente perceber e tentar avaliar a nossa condição de que como é que nós estamos praticando a caridade, seja ela material, que é importante, a moral, que é muito mais importante ainda assim, talvez não através de conselhos, porque os conselhos parece que nos colocam acima das outras pessoas que vêm conversar com a gente, mas sim de sugestão, de dar sugestões, de dar ideias às outras pessoas que vêm falar conosco. Então, a respeito de caridade, o que podemos falar é isso aí hoje.